hoje foi escolhido um tema que não tem muito a ver, né, com o Centro Espírita. Mas, na verdade, como o Centro Espírita ele lida muito com as questões científicas, principalmente sociológicas, nós temos obrigação de falar, às vezes, sobre política. Questão política. Mas numa boa. Sem criticarmos, sem querer endeusar ninguém, fazer apologia a quem quer que seja, mas é uma questão bastante interessante. Então, o tema é o nosso papel no combate à corrupção. Só quando a gente fala em corrupção, eu vi aqui hoje o tema, a gente já fala em político, né? Porque já está tão intrínseco esse problema essa relação entre político corrupto, corrupção política, político corrupto, político mais uma flechinha para o grande empresário das empreiteiras e mais corrupção. Quer dizer, é uma espécie de fórmula matemática que não foge do algoritmo, né? É aquilo aí e acabou. Mas aí eu fiquei pensando, nós ficamos pensando, porque eu não penso direito quando o caso é vir aqui trazer para vocês algo que seja, no mínimo, interessante ou que faça parte de uma grama a mais no nosso conhecimento. Então, foi passado certas coisas. Será que nós também não fazemos parte dessa cultura da corrupção? Quem de nós já não corrompeu ou não foi corrompido? Mas pequeninas coisas. Não vamos nos colocar aqui num nível de político e empreiteira e grandes coisas. Não. Nós nem, no nosso papel de combate à corrupção, nós nem poderíamos fazer grandes coisas. Porque nós somos pequeninhos, nesse antro que existe na questão da corrupção. Mas, de tanto tempo que a gente escuta falar, de tanto tempo que a gente está metido nessa questão, nós também falhamos muitas vezes na questão da corruptibilidade. E eu vou dar um exemplo. Há alguns tempos atrás, uns 2 anos atrás, eu vinha vindo de Caxias, e eu estava com os documentos da minha caminhonete atrasados. Inclusive, estava sem cinto, que não sou acostumado a usar cinto, e eu estava acima da velocidade, papapi, papapá, e me pararam. E eu não tinha um tostão no bolso. Eu já estava pensando em dar um, né? Aí o guarda que me parou, ele disse, bah, o senhor estava meio que voando, né? Bom, mostra o documento, tinha uma multa atrasada. Já é 7 pontos na carteira e mais não sei quanto de mais uma multa. Aí eu disse assim, bom, tira as multas que tem aí, bom. Tá, mas o senhor não quer dar um jeitinho e tal? O senhor não quer dar um jeitinho? Eu esqueci que eu era um estudioso do espiritismo. Eu me esqueci porque eu estava com a carroceria carregada de baterias, né? Que é o meu produto. Digo, se eu não fizer isso agora, ele vai tirar o mundo. Vai olhar a carroceria, não tem nem nota. Tá aí, ó, mais uma vez eu corrompido. Não tinha nota das baterias. Eu, culpado, eu. Aí eu fui olhando na carteira lá, encontrei 27, 28 pila, e eu disse, olha, é o que eu tenho, o senhor pode olhar aqui o que, que eu tenho. Tá, tudo bem, por essa passa. Vovô. Ele me chamou de vovô. Estava com a barba comprida, assim. É, eu sou vovô mesmo. Digo, bom, então, que sua netinha não saiba o que o senhor está fazendo, diz ele. Muito obrigado, digo, pelo bom conselho que o senhor me deu. Eu falei pro guarda. E eu saí de cabeça baixa, o rabo no meio das pernas, e digo, olha que grande espírita que eu sou. E hoje eu vou falar de nosso papel no combate à corrupção. Nós somos corruptos. No momento que eu for comprar um CD de alguém que está vendendo lá na praça, eu já estou corrompendo alguém. Porque já é, digamos assim, já é comprovado que a venda de CDs e de outros produtos, inclusive da área de eletrônica, é uma porta aberta para arrecadar fundos para adquirir armas, que são máquinas mortais de última geração. Isso é verdade e já foi comprovado. E no momento que a gente está comprando lá um radiozinho, a gente está comprando não sei o quê, esse haitiano está precisando, esse angolano está precisando, ótimo, tudo bem, nós estamos fazendo o que para nós é certo. Mas estamos fazendo ao mesmo tempo, para aquilo que é elevado, errado. Nós estamos tão enraizados, nós estamos tão inseridos, gente, na cultura da corruptibilidade, que nem nós não conseguimos arredar pé. Vocês já imaginaram? Eu trabalho com comércio. E vou falar mais uma vez. Tem um cara lá que está... Eu não posso falar muito também, né? Porque eu não posso... Eu tenho que omitir nomes e tal. Mas tem um cara lá que faz um certo serviço para nós só se entrar uma caixinha. O que, que é a caixinha? É uma bola. Ah, 30, 40 pilas, tu resolve um problema. Quem trabalha com comércio, quem trabalha com indústria, quem trabalha com quem quer que seja, com carro, com táxi, com automóvel, com caminhão, principalmente os caminhoneiros, que eles são muito clientes meus, falem com eles para ver o que é por aí na estrada. Eles saem de casa com o dinheiro para subornar os guardas. Bom, isso é para o guarda. Meu pai foi caminhoneiro há 50, 60 anos atrás, 60 anos atrás. Mentira. Ele vai fazer 69, então é 60 anos atrás ele era caminhoneiro e na época já tinha a caixinha. Nós somos um país que já estamos inseridos na corruptibilidade. Imaginem como é que os grandes que ganham milhões numa corrupção, numa empreiteira lá, que faz lá um grande projeto de construção ou de ponte, não sei o que, que depois de repente ela cai. Jesus, eles utilizam lá 8, 10, 12, 15 bilhões de reais e que nós, seres humanos simples, que não entendem muito de engenharia e muito menos de arquitetura, a gente sabe que aquilo lá dá para fazer com 2, 3 milhões. E nós não somos burro. O brasileiro não é burro. Não é burro, ele entende. O resto foi tudo para corruptibilidade. Gente, Senhor Jesus Cristo, nós estamos nesse país. E se nós criticarmos ele, nós também estamos no meio. Se nós vamos comprar uma meia, eu comprei também esses dias. Se nós vamos comprar qualquer coisa que seja desses vendedores ambulantes, nós estamos contribuindo para a corrupção. Porque tudo isso aí vem de nota, vem sem nota, do Paraguai, do Uruguai, e é um produto que não incide em impostos para o Brasil. Se bem que, se fosse que incidisse, não se sabe se esses impostos iriam ser bem aplicados ou não, mas não é o nosso problema. O nosso problema é fazer a coisa bem feita. Então eu, como pecador, como certo, eu cometi corruptibilidade, eu cometi nesses 3, 4 exemplos que eu dei aí. Eu não posso dar aqui na frente, chegar e dizer assim, não, nós temos que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo, a gente tem que fazer aquilo. Cara, eu seria um extremamente idiota, um hipócrita, porque eu faço parte de toda essa egrégora de pessoas que também fazem isso todo dia. Fazem isso todo dia. Em todo lugar. O Brasil está assim. O que vai mudar? Bom, quando tiver lá um cabra macho, eu acho que não é aquele de agora, mas vai ter lá um cara daqui a algum tempo, vai levar algum tempo ainda, que vai dizer, não, vamos acabar. Que quando o exemplo vier realmente de cima, bom, nós vamos começar também, aqui debaixo, usar como exemplo aqueles que vêm de cima. Mas é muito difícil. Muitos meses atrás eu disse que aqui foi falado, nós falamos que talvez o exemplo tivesse que partir de baixo para cima. É muito difícil, gente. É muito difícil, gente. Do jeito que as pessoas estão vivendo hoje, no limite do seu trabalho, no limite do seu salário, no limite de tudo, as dificuldades são muito grandes. Jamais nós vamos conseguir, pelo menos por hora, nesse mundo de provas e expiações, onde nós temos que realmente sofrer e espiar, é muito difícil nós, meros cidadãos florenses, ou meros cidadãos caxienses, ou farroupilhenses, como é que nós vamos dar exemplo aqui de baixo, lá para o alto? É muito difícil. Agora, quem sabe um dia que tem um cara lá que realmente começa a dizer assim, não, agora não. Porque vocês não vão pensar que parou, né? Não parou. Continua tudo como estava antes. Então, infelizmente, eu não posso dar nenhuma fórmula de como nós podemos, pelo nosso papel, combater a corrupção. Desculpe e obrigado.